bênçãos pra comemorar. Tô no melhor lugar do mundo, agradeço, já tenho tudo. E com ela do meu lado ainda melhor. Bênçãos e bênçãos e bênçãos, faço valer esse momento. Elevei o pensamento, barreiras se foram pra sempre. Igual nuvens sopradas ao vento, soprar é distante elemento. Fluo o caminho com o tempo, o caminho eu contemplo. A existência não tem explicação, vem me desperta completo. Hoje à noite eu vi ela é constelação. Pra ele eu tô bem, nessa vida agora que eu não quero mais ter que adiar. Deixa eu te levar. Me traz amor, só você me faz viver. A minha alma canta. Só o melhor pra nós. Você não quis desatar meus nós. Olha o sol iluminando tudo à nossa volta. Gratidão iluminando, esqueço da revolta. Lembra o amor não tem preço, envolvido e agradeço. Todo foi um novo começo, para regras eu desobedeço. Todo dia desafio, crio minha força e a diversidade. Com você não sinto medo, nem é cedo pra falar que nós foi eternidade. Mas pra toda minha cidade, nunca é tarde pra falar que eu faço pela minha cidade. Pela minha família, pelos meus amigos e a paz que eu vejo na verdade. Mas com ela na verdade, mais tranquilidade, menos calma na cidade. Eu e ela vamos lá. Te navido uma manhã só. Deixa eu te levar. Me traz amor, só você me faz viver. A minha alma cantar.